3263, chama a torre, Salvador, em 118, decimal 95. Torre, Salvador, boa tarde, passando 2263, na esfera habitada. 2263, boa tarde, a porta externa. Olá. Direita, solo 219, passando a 2263. Copiado, está tudo aqui, já foi com força mais quente. Bom voo. Salvador, como é que fica? Autorizado, ele é decolapista no 0, retorno 50 graus, 099. Proxero 591, nomei a posição radar terminada agora, afastado em 55 mil efetor na Beste de Salvador, para ver se você me conta. Aracaju em 12, era decimal 3, bom voo no voo. Retorno da subida 1, Retorno 57 para o lançamento. Rotatória. E antes da rotatória, Mike Lima Vitor. Tudo mais visto, o Samuel Rodrigues de Voo Visual, autorizado a manter 2500. Chame centro Recife, pelo 2,6 decimal 85, caso negativo, 95 decimal 45. Quanto mais frequente também é 1,42? 1,6 decimal 85, caso negativo, 95 decimal 45. Obrigado, 1,285, 2545, cenário é 1,42, obrigado. Juliette Romeu, serviço da terminado um minuto para Coral, chame controle Leão 190 do sinal alemão. Yankee Romeo Bravo, boa tarde, prossiga. Tia, Yankee Romeo Bravo, uma testa de alta, o visual já está mantendo 500 pés. Já passou a fazer o parque, Yankee Romeo Bravo. Romeo Bravo. Aqui no Maluco, deixa para o nome 15 pés. Romeo Bravo, confirma o seu código. Está mantendo 0141 ou 0145? Código está dizendo 145. 964, boa tarde, sem identificação, autorizada a descida em nível de voo 050, via chegada a Gomes de Uno. Já possui chamada de regresso? Já possui chamada de regresso? Sim, fica copiado, e aqui é o meu braço. Ele é 1,94, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Boa tarde, sem identificação, 1 minuto para a Coral. Autorizado o vale rápido médio para intercepção chegada por meio de ônibus e se mantém a nível de voo 060, número 2 na aproximação. Mas quem que mantém sobre o relevo visual direto para o Itapuã, a ponte para a descida? dois passinhos da escada. Posição para 2609. Tia de Rio, como grava a tua visual com a sua visual? Aquele mais visto visual campo. Sua sensação me torne na frequência 1,95 para o seu repouso. Atriz, uma foto disso para 2006, altímetro 1908, autorizado final do procedimento de execução na zona informe estabilizada. O 1630, boa tarde, sua identificação, desse nível de voo 050, via segunda com mês de 1. Minha dúvida, desça para 4.100, a gente já estima que é 1.08. 1.05. Boa tarde, contato na decolagem, sobre a aviação voando para o nível de voo 3.80. Para o controle. Funcionar minha 315, meu corpo de dentro. Funcionar minha 315, você foi autorizado, vai direto ao Lisa. Direto ao Lisa, minha 315. Faz uma vista final, 35. Aqui uma vista autorizada, pouso, destino 7, vento 1, 20 graus, 1 0 mais. 7, mais uma. Lenda Colapso 0, 130 graus, 09 mais. Lenda Colapso 0, lançamento na frequência livre, após a lenda para medidas, Lenda Colapso. Minha dúvida diz a para 3009. Já me gravo, eu digo que está com tranquilo. E a operadora? Parabéns, para 2 no teste de autorizado final do procedimento ILS Success. Está na 0 e quando estabilizado, está livre de exceção de altitude. Pode valer, né? Ou na 796 ainda aguardo, mas tudo isso de saída. Ok. O meu whisky traz whisky, mantém a posição, captura no 7. Relacionado ao procedimento, chame tu em 198 decimal 95. Torre, 1195, com a tua saída de semana. Concluído. 462 na escuta. 4462 na escuta. Boa tarde, eu sou 4462 ajustado, posso ter aproximação, eu acho que está livre, o Boeing da Goa, alinhando para a gente a rolagem. Ciente, muito boa tarde. Agora a autorização de pouso, capitão, peraí. M314, fala 104, livre à direita, chamando 219. Gol 2009, vento 130 graus, 109, decolagem autorizada, pista na 0. Passando Vitorinha de Juliette, torre na escuta. Canal vai estar critério, chama para o táxi, Vitorinha de Juliette. Azul 4462, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, no 09. 4462, pouso autorizado. 1256, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. A Romeu São Aquiano, que chame na final de Feroz Papuã, iniciando espera com a curva à direita. Dirige o qual cai dentro? Sim, já te levo, vindo para a vida, vai a ponta, vai você. Boa tarde. Eu sim, mantenho já te levo, vindo para a vida. 2009? Afirmo, 2009, estou falando no 6, 120, 2009, é que não vou. Para o SD. 2009, de qual? Voo 2009, Santa Serra da Decolagem, da via São Bruno para nível de voo 340. São Bruno, solicita 180 final, voo 2009. Voo 2009, se manter o nível de voo 180 via 2009. São Bruno. Sete pelo zero. Eu mandei o zero, dois com o meu voo. 0098, canceladas as inscrições de altitude, está autorizado o final do procedimento e leu essa pesquisa, isso é no zero, informe estabilizado. Quatro, um, três, uma, chame centro, Recife, 125, decimal, 1, caso negativo, 128, decimal, 35. Direito, chame 121, decimal, 9. Coral 009. 1620, completo final do procedimento, chame o torre 198 de sinal 95. Em Portugal, dirige 3,104,006, altimetro segue 1,018. 30,099. Mike, meu nome é 620, o estado que eu estou entre o comércio ao Boeing da companhia Emissão Relógio. Yes, continuou. Bom, eu acho que é essa visual com horror no final, você pode conseguir essa base aqui? O Vitor de Juliette chama no ponto espera da hora que ele dá no 08. Decimal 1, faz negativo no 28, decimal 35. Repouso com o mesmo 0. O Oscar Maquian, que está ligado cruzamento final 1-0, retaguarda do Boeing da Gol. Chame o seu comarte do campo. Cruzado, cruzamento. Oscar Maquian. O 1-256, decolado 1-9, chame o controle servidor 1-20, decimal 8. 0-8, boa tarde, 1-256. Controle Salvador, boa tarde, voo 256. Voo 256, contato Hernando, decolagem, da via Puca para nível de voo 370. Puca 370, voo 256. Uísque Bravo Uísque, negativo curva direita, permanece curva esquerda no perfil Momo, decolagem autorizada, pista 17, vento no 40 graus 089. Se não, não fecha, aguarde pista livre, circuito pela direita. Circuito pela direita, autorizado final, aguardando pista, né? Meu nome é 20, salão 21, livre à direita, chamando 21, décimo 9. Passarei 2230, autorizado a linha e matou pista 0. Autorizado a linha e matou pista 0, 230. Negativo, mantém um ponto de espera, Vitorinho de Juliette. Se Bravo Isso vai falar 222, chama o controle servidor 1-20-8. Chama o controle servidor 1-20-8, obrigada. Bravo Isso? Capão meu, Isso Bravo Isso, contato a decolagem suba via Momo para nível de voo 400. Vai subir via Momo para o 400, Isso Bravo Isso. Foi autorizado para a 7, é. Foi autorizado para a 9, controle. Autorizado, vai direto, já teríamos recoordenado. Tem graça, já tem contato bilateral 2-0-0-9, Bonnie. Que Bravo Luiz, qual que é o ideal para o destino? 300. Que Bravo Luiz, qual que é o ideal para o destino? Vai direto, destino, obrigado, Luiz, que Bravo Luiz. Obrigado, Luiz. 192 complexo 96 em meu solo torre 1 na noite da semana LX. Obrigado, Márcio. Stan 3192, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso. Oi, Amador, 984, pronto para o ponto de espera do Amador. 1984, mantém o ponto de espera. Mantém 1984. Oscar Mike Yankee, toma os 284, trapaça da Toyota, aguarde instruções. Série 2230, decolada 25, chame o controle de Salvador no 20 do Espanha. Controle de Salvador no 208, 2230. Controle de Salvador, boa tarde, passarei do 2230. Passarei do 2230, sensação da decolagem. Se me mantém em hoje, eu vou no 80 via saída Arbono. Como que eu vou no 80 via Arbono no 2230? Passarei 2230, está livre da restrição de 3000? Passarei 2230, cancelado as restrições de altitude. Sente, cancelado a restrição 2230. Runa 256, semicentro, resistência, runa 26, decimal 85, caso negativo, runa 25, decimal 4 de 5. 2554. Caso este chame o centro Recife, frequência 126, decimal 0. Centro Recife, 126, decimal 0, isso da 8. 12009, 55 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha em jogo de voo 80, chame o controle Léo, frequência 120, decimal 1. Portugal, direito 3, distância total em Recife, vai a Ponta Rádio, altímetro 101. Clear the LX final policy, LX behave for runway 10, come stop it. Arrival, clear arrival. 3230, clear arrival. Teste da direita, chamando 219. Direita 219, boa. Boa. No 884, decolagem autorizada, pista 0, vento no 50, 0099. Livre, decolagem, gol 1884, pista 0. O retorno de Rebaixete, decolando aos 28. Vou ver direito para o Rebaixete, me na vertical do farol de Itapuã. Direita testa, na vertical do farol de Itapuã, tudo certo. Juliette, chama o controle de Salvador no 20.8, bom voo. 20.8, bom trabalho, bom voo. 884, decolado 29, chama o controle de Salvador no 20.8. 208, bom voo, 884, direto. Boa, Salvador, boa, passareira 9805, autorizado LR, mantente 30. Bom, 984, contato radar, para o nível de voo 230 e a saída Fuca. 230 Fuca, 21884. Parendo 9805, decolagem autorizada, pistando 0, vento 950 graus, Passarelo 9805, decolado 32, chame controle de Salvador, 120-8. Ô, 120-8, com Salvador, obrigado, boa. Boa. Boa, reforço 083, com Salvador, Salvador, 083, com Pulse Approach, call to the Tower, 321, 186-995. Prazer de 9-5, aproximando 0-3, tá obrigado. Salvador, passarei do 9805, decolado, prefere. Passarei do 9805, contato abaixo, botar o nível de voo 1-8-0-0, saída Coral 1 no Bravo. 1-8-0, Coral 1 no Bravo, 9-8-0-5, obrigado. Afirmo, tá mantendo o ponto de espera devido a um ATR que decolou, que ainda está no eixo da 1-0. Após o tráfego da TAP será autorizada, né? 2-17. 023, I have been taxicared to range runway 10, wind 130 degrees, 099. Takalan runway 10, Foxtrot 023. Qual é a sua posição para o ativo de carga da Comércio de Aviação.